Eu sei, chegou a hora de cair na real. E nesse sonho agora colocar um ponto final. Agora é a despedida. Parei, cansei, não quero mais chamar como eu te amei. Eu sei, ninguém vai te dar o amor que eu te dei. Virei a página da vida. Quando te vi, me iludi, pensei que seria mais linda história de amor. Meu coração te vendou, e agora veja como ele ficou. Tá em pedaços, tá mendigando seu carinho. Tá perdido, tá sozinho, tá sofrendo demais. Tá pedindo socorro, querendo bater de novo. E tá doendo, mas eu vou desatar os laços desse amor que fez meu coração em pedaços. Tá pedindo pra viver, mesmo que seja sem você. Não quero mais chamar como eu te amei. Eu sei, ninguém vai te dar o amor que eu te dei. Virei a página da vida. Quando te vi, me iludi, pensei que seria mais linda história de amor. Meu coração te inventou, e agora veja como ele.